consigo explicar. Uma espécie de dor. Eu não sei. Eu sei que eu não sei. Tô me sentindo bem, mas eu não sei. A cabeça gira e eu me sinto mal. O que você me disse não bateu legal. Não posso nem pensar em tudo que eu sonhei. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. Acho que é amor. Quero te contar, mas não sei explicar. Não consigo explicar.